Seção 108 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Noivado. Os namorados, ternos, suspiravam. Quando há de ser o venturoso dia? Quando há de ser? O noivo então dizia, e a noiva, e ambos d'amores se embriagavam. E a mesma frase o noivo repetia. Fora, no campo, pássaros trinavam. Quando há de ser? E os pássaros falavam. Há de chegar, a brisa respondia. Vinha rompendo a aurora majestosa, dos rouxinóis ao sonoroso arpejo, e a luz do sol vibrava esplendorosa. Chegara enfim o dia desejado. Ambos unidos soluçaram um beijo. Era o supremo beijo de noivado. Fim do poema.